estou para entrar em oração, desprezado e sem amor, precisando do Senhor. Depressa me ajudar, tanta dor em minha alma, quero a Ti apresentar. Pois em Ti me refugio.